Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as duas da tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Americanos Jail, agora com mais um L acrescentado ao nome, e este é o terceiro longa duração pela Sub Pop, uma editora muito mais conhecida do que a anterior, que editou esse excelente There's No Sky, Oh My My, Burger Records. Chama-se That's How We Burn It. Lá retiramos House the Grave para dar o início a esta emissão da Orelha Extra com Fernando Cabrita via Rádio UFSCar, Kitsnet, RUC, Rua e Castrense. Hoje temos o regresso da edição, no caso a segunda, do Espalha Brasas com Francisco Ribeiro e continuamos também a divulgação da peça de teatro radiofónico, a adaptação do livro At the Mountains of Madness de H.P. Lovecraft. Isto lá mais para a frente. Por enquanto, siga o baile. Nascida já na segunda metade da primeira década deste século, cerca de 2006, em Los Angeles, mas antes deste terceiro álbum perderam o seu principal mentor e talvez por isso este mesmo disco veja o grupo mudar de direção sonora. Há quem tenha gostado, outros não, são os Darker My Love e o trabalho Alive As You Are. Ouvimos o tema inicial, Backseat, e saltamos para A Lovely Game. Bring Darker My Love do seu último longa duração, Alive As You Are. E a boa gente da editora portuguesa Lovers and Lollipops enviou-nos o mais recente trabalho da banda de Braga Long Way to Alaska, chama-se East River, bem como o novo álbum dos Lock and Wise, estes de Barcelos, que sai já na segunda-feira, dia 17, de nome Building Waves. Dos primeiros, Long Way to Alaska, por aqui o tema Flamingos. Quarteto português Long Way to Alaska, East River, e o tema destacado foi Flamingos. E como dissemos, também os Glockenwise de Barcelos têm um novo disco, chama-se Building Waves, por aqui vai ficar Stay Irresponsible. dois discos de duas bandas portuguesas, Long Way to Alaska e também estes de Glock and Wise, uma edição, ambas as edições Lovers and Lollipops. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E continuamos ainda com gente que tem como língua materna o português, apesar de, no caso das duas bandas portuguesas apresentadas anteriormente, não a utilizarem essa mesma língua, sim, o inglês. Mas não é o caso desta gente que nos chega do Brasil e a zona leste da cidade de São Paulo já se começa a tornar um viveiro de grandes e excelentes propostas musicais, pelo menos no que diz respeito à facção rock. Depois dos Axixins ou mesmo Black Needles, chegam-nos agora estes Modulares, é o seu segundo EP de nome Satélites. Thank you. março, um viveiro em excelentes propostas musicais, a zona leste da cidade de São Paulo, no Brasil, e principalmente ligados mais ao rock retro, como é o caso destes modulares. O EP chama-se Satélites, de lá escutámos Síndrome de Abstinência. Orelha Extra com Fernando Cabrita via Rádio UFSCar, 95.3 FM e radio.ufscar.br, à sexta-feira à noite, a partir das 23 horas no Brasil. Depois em Portugal, à meia-noite, rádio online Kitchnet, wix.com/kitchnet/radio, meio-dia RUC, 107.9 RUC.pt, 19 horas Rua, 102.7 Rua.pt, e finalmente às 21 Rádio Castrense, 93.0 Rádio Castrense.net. Alinhamentos e podcast em orelhaextra.com. Já há algum tempo que não soava Agnes Obel de Philharmonics, e este bastante emotivo Riverside. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn. So very near, the river will be your eyes and ears. I walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone, chilled to the marrow in them bones. Why do I go here all alone? Oh my God, I see. cantoras, uma norte-americana, esta que acabamos de ouvir, e a anterior sueca, que têm em comum no, nas iniciais do nome e sobrenome a mesma letra. No caso da sueca, que ouvimos primeiro Agnes Obel, do seu último trabalho Philharmonics, o tema Riverside, depois a cassete com versões editada por Angel Olsen, Lady of the Watermark, desta vez My Last Date with You. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Sua banda é ela, e de já ter acompanhado gente como Omar Rodrigues ou Mernie Stern, entre mais alguns, o baterista californiano está de volta com um novo disco em nome próprio. Falamos de Zekiel Feistad. Understand your world. as the days are passing out. Memo to the Man e The Primitive Stalk, ambos retirados de Face That, o último trabalho para Zach Hill. Não se esqueçam também que daqui a pouco, e daqui a pouco significa segunda hora, o regresso da rúbrica Espalha Brasas com Francisco Ribeiro, mais um destaque para um disco de Garage Rock, e logo a seguir também, e não sei se será logo a seguir, mas será breves minutos depois, quase de certeza, a recuperação da peça radiofónica da Atlanta Radio Theater Company, uma adaptação do livro At the Mountains of Madness, de H.P. Lovecraft. Agora sons vindos da Índia, disco histórico dos anos 80, editado, ou melhor, reeditado em 2010, Sharajit Singh, Ten Ragas to a Disco Beat. We'll be right back. canção para Ten Ragas do Disco Beat de Sharajit Singh, um dos nossos temas favoritos, Raga Lalit. Só pode mesmo ser coincidência que os três discos de jazz nossos favoritos do ano passado tenham por lá o trompetista Magnus Bro. O primeiro pertence aos já por aqui apresentados Atomic, o segundo é este que vamos ouvir de seguida, assinado pela formação Hangles e gravado ao vivo durante o festival Jazz ao Centro em maio de 2009 em Coimbra. O outro pertence a um dos nossos músicos de eleição, o norte-americano Ken Vandermark, e a uma das suas muitas aventuras, os Vandermark 5, CD duplo gravado ao vivo no Green Mill em Chicago, mas esse ouvimos para a semana. Até o final desta primeira hora, os Angles do álbum Epileptical West, live in Coimbra, uma edição da portuguesa Clean Feed. O tema é o inicial, logo do CD de Present Absentees / Pygmy Hangles.

Music Man? May I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Composto por Lee Hazlewood, o mais conhecido e interpretado originalmente por Nancy Sinatra. Já foram feitas centenas de versões, esta é mais uma. Rose and the Heavenly Tones, These Boots Are Made for Walking, e incluída na compilação Califia, The Songs of Lee Hazlewood. Início da segunda e última parte de Orelha Extra, e aí vem o Espalha Brasas, a rubrica mensal de Francisco Ribeiro. Sound! Sound! In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Ora, bem-vindos à segunda edição do Espalha Brasas. A escolha recai sobre uma peça fundamental da história musical da Indonésia e nisso as compilações da No Smoke são uma coisa do outro mundo. Do outro mundo mesmo, porque nos oferecem música consagrada que por várias razões se encontrava até há pouco tempo indisponível. Estou a falar da compilação Java Java Indonésia Screaming Fuzz Garage Stomp Indo Rock Beatsurf, que é composta por 19 temas, todos eles cheios de referências exóticas e históricas, um olhar sobre o legado da subcultura do garage rock dos anos 60 existente na Indonésia, que garage esse e música essa que confrontava o regime político restritivo e adverso com a música e os sons centrados nos intensos sons de garagem e raw beat emergidos dos pedais de fuzz. A história começou um pouco depois da independência da Indonésia, em 1947, onde muitos dos músicos aqui presentes saíram do país, tendo ido para a Europa, nomeadamente a Holanda, onde já existia uma forte comunidade, tendo ido também para a Malásia, Hong Kong e Singapura, onde criaram destes conjuntos de países, por volta de 1950, um movimento musical apelidado de Indo Rock. Foram os casos dos Swallows, dos Pills e ainda os Stillman Brothers. O Indo Rock não se centrava só nos sons havaianos, muito apreciados na altura, principalmente na Holanda, mas sim na cultura da guitarra. Esta cultura deixada pelos portugueses já quando da sua presença na região por volta do século XVI. Esta cultura da guitarra foi apelidada de Kroncong, uma interpretação instintiva que parecia que as guitarras falavam entre elas. Mas muitos destes músicos ficaram na Indonésia e continuaram localmente a confrontar o regime. Foram os casos da Jedara Puspita e os Kaos Bersaudara. Destes últimos é de salientar a majestosa canção Freakbeat presente nesta compilação, que é Poor Clown, uma referência clara ao ditador Sukarno que os levou à prisão quando baniu as referências à cultura ocidental e, claro, o rock and roll era uma delas. Mas as influências destas bandas continuaram a existir e foram sendo compostas pelo que escutavam da rádio americana, a AFN, que chegava via Austrália e Filipinas. Sons que eram maioritariamente rock and roll e country e por isso Java Java é nelas muito centrado, de onde podemos facilmente reconhecer sons dos Beatles, dos Kings e até mesmo de Jimi Hendrix. Ora, de entre tamanha qualidade e parafernália sonora, escolhi aquela que espelha muito o que se passa neste disco. Fique então com Berta Madja, da Jedara Puspita. Di tengah case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. E foi o regresso do Espalha Brasas em segunda edição, uma rúbrica que por aqui passa mensalmente da responsabilidade de Francisco Ribeiro, ele que mantém o rockaroundblog.com. Deem por lá um saltinho, vale a pena sempre muitas novidades sobre os lançamentos últimos do Garage Rock e similares. Desta vez Francisco destacou a excelente compilação Java Java sobre o Indo Rock, a música feita na Indonésia durante os anos 60, e destacou, dando lugar às Dara Puspita, precisamente uma banda da Indonésia, banda essa que por aqui vai soar ainda, através da compilação que foi editada pela portuguesa Groovy Records, editora que só lança discos em vinil e que nos tem dado também, por exemplo, os brasileiros Axixines. Dara Puspita na compilação The Garage Years, por aqui a rodar com Patai, Pataya. Banda feminina, quarteto feminino Dara Puspita, em passagem dupla por aqui na Orelha Esta, primeiro através da compilação Java Java, destacada na rúbrica Espalha Brasas e depois com Patai Pataia, da compilação de Garage Years, uma edição de Groovy Records. Green and glazing. Dois temas de um álbum que pertence a um projeto, um casal que assina Big Blood, de título Dark Country. Foram eles Creeping Crazy Time e Reverse Hymnal. E nos próximos minutos, aqui na Orelha Extra, voltamos à adaptação radiofónica do livro At the Mountains of Madness, nas Montanhas da Loucura, do inesquecível escritor do Fantástico, que foi H.P. Lovecraft. Adaptação pelo Atlanta Radio Theater Company, ou pela Atlanta Radio Theater Company, originalmente interpretado em palco em 1992 na World Horror Convention em Pine Mountain, Georgia, Estados Unidos da América, e num CD lançado depois em 1997. Fica a seguir a segunda parte. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Professor Dyer, correct me if I'm wrong, but you never reported any of this before. I've never mentioned it, Miss Ashton, but with the United States government now planning more Antarctic exploration, I must break my silence. Did you bring back any of these unusual fossils? We did not. However, we have some very remarkable photographs and other supporting evidence, evidence which the public has never seen. Did you learn what kind of a fossil the star-shaped item was? Oh, yes. We learned its nature. It was not a fossil at all, but something else, something made. And would to God we'd never discovered the terrible secret. Our next report from the expedition was also from Gedney, and also delivered in tones of the utmost excitement. Gedney reporting for the Lake Expedition. At 10:15 p.m., Orndorff and Watkins, working underground with light, found a monstrous barrel-shaped fossil of wholly unknown nature. Dr. Lake believes it is probably vegetable, unless it is an overgrown specimen of some unknown marine radiata. The peculiar thing is that it seems more frozen than petrified. Over. Extraordinary. Gedney, can you describe the specimen? Over. The tissues are leathery, but astonishingly flexible. It is of 6 feet from end to end, 3 feet 8 inches central diameter, tapering to 1 foot at each end. It's like a barrel, with 5 bulging ridges in place of stays. Lateral breakages as a thin stalks are at the equator in the middle of the ridges. In the furrows between the ridges are curious growths, like combs or wings, that fold up or spread out like fans. Only one is complete, but it opens to a 7-foot spread. My God! The elder things! I didn't get that, Bates. Please repeat, over. Nothing, Gedney. Continue. Over. That is all for now. Dr. Lake or I will be on the air again in 2 hours. Lake Expedition out. What did you say, Danforth? The elder things, Professor. What Gedney was describing matched the descriptions of the elder things, the great old ones in primal myth and in the Necronomicon. Oh, really, Danforth? I'm sorry, Professor Pabody, but the fact is the descriptions are the same. Exactly the same. Over the next 24 hours, we heard more news of the monstrous creatures. The Lake Expedition discovered a cluster of them, 13 in all, each beneath one of those curious star-shaped soapstone carvings. For by now it was clear that the stars were carven stone, not organic fossils. 8 of the creatures were curiously perfect, as Lake reported by radio. We have brought the last of the creatures into camp. We're having trouble with the dogs. They can't endure the new specimens and would probably tear them to pieces if we didn't keep them at a distance. Over. Lake, will you transport these fossils to the base camp? Over. No, Bates, not yet. First we will dissect one. These barrel growths are the strangest things I've ever seen. I cannot determine whether they are vegetable or animal. A dissection is imperative. Over. Lake, how on earth can you dissect a fossil? Over. These are not, repeat, not fossils, Bates. They are preserved specimens, frozen by the incredibly low temperatures. I will thaw one out slowly and then dissect it. Lake Expedition, out. What did the dissection reveal, Dr. Dyer? It was puzzling, Miss Ashton. The creatures stood 6 to 8 feet tall in life, and the extremities were star-shaped organs, a head at one end, or so Lake assumed, and an arrangement of legs and feet at the other. The head bore 5 reddish feeding tubes and 5 yellow breathing tubes. The body, in addition to the incredible wings, bore 5 bundles of manipulating tentacles. The star organ at the base had legs measuring 4 feet in length, with a triangular-shaped pseudo-foot at the end of each of the 5 legs. All was incredibly tough and resilient. Lake concluded, somewhat hastily, that the creatures were animal in nature, probably a fantastically advanced evolution of the radiata. And from what period of prehistory did this creature come? Was it on Earth, when the dinosaurs lived? Lake could not say. He was aghast at the monstrosity. So primitive in form, but with an incredibly advanced nervous system. And it appeared to be perfectly amphibious, at home in either air or water. He told us he was preparing to dissect a second creature, and that was the last communication we had from Professor Lake. What happened to him? We did not know, Miss Ashton. When the Lake expedition missed 2 scheduled radio times, we had a council of war about them. I say we should give them one more chance to respond, and then send our rescue party. There may have been a storm. I agree, but I cannot send both of our remaining airplanes. That would be madness, particularly if the weather is bad. I will check a plane, then, and... No. It's my responsibility. Danforth will fly me to the Lake camp. In a pinch, the Dornier should be able to transport everyone back. Yes. If we gas it up completely and get rid of every ounce of extra weight. Then that's my decision. Danforth, get the plane ready. Rip out everything that you can. You'll have 4 hours. If the Lake party does not report in by that time, you and I will fly out to investigate. At 7:15 a.m. on January 25th, Danforth and I set off. We carried with us 7 dogs, a sledge, emergency food rations and fuel, and a spare wireless outfit. In an emergency, we were prepared to leave everything, including the dogs, if we had to fly wounded men back to the base. We hoped, of course, that we would find that the Lake expedition had only had difficulty with its short-wave equipment. For 4.5 hours, we flew steadily southwestward. Then, for the first time, we saw the extraordinary ramparts of the unknown mountain range. Incredible! How tall would you say they are, Dr. Dyer? I don't know, Danforth. Everest is out of the running, that's for certain. Some of those peaks must be 35,000 feet above sea level. They're witch-like. Bleak and bare and black. What are those? Those cubes. Where? All around the summits, Doctor. Like blocks clinging to the sides of the peaks. They're too regular to be geological. Yes, I see them now. I see, but I can't understand them, Danforth. No more than you can. You know, the anthropologists have placed the plateau of Leng in Central Asia, but now I don't know. I believe you were right about the Necronomicon, Professor Dyer. What do you mean? I wish I'd never read the damn book. Segunda das 3 partes que por aqui vão rodar desta Audio Theater Presentation of Horror pela Atlanta Radio Theater Company, a adaptação do livro At the Mountains of Madness de H.P. Lovecraft em 1992 e ao vivo na World Horror Convention nos Estados Unidos da América e depois editada em CD em 1997. É a Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar da Nova Zelândia, Conan Moccasin. Just sit with começou primeiro como Conan and the Moccasins, mas assina neste seu último disco como Conan Moccasin, este jovem originário da Nova Zelândia. O álbum tem como título Please Turn Me Into the Snat. O tema rodado foi Megumi, de Milky Way e Above. De seguida, um poderoso e feroz trio que encurtou o nome. São americanos, chamavam-se Here Comes a Big Black Cloud. Ficaram agora como Big Black Cloud neste longa duração pela Stenkaus, a mesma editora que já nos tinha dado o excelente álbum de Paul Carey. Longa duração dos Big Black Cloud, Dark Ages. Cloud de Dark Age na Stenkaus Records. Nightmare City. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Thank you. Fazer Blood, um dos 11 temas do último trabalho dos norte-americanos do Walkman, Lisbon. Orelha Extra com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite, no Brasil, Rádio UFSCar 95.3 FM, radio.ufscar.br. Depois em Portugal, à meia-noite, sexta para sábado, na Rádio Online, a partir do Porto, Kitsnet, wix.com/kitsnet/radio, ao meio-dia, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 RUC.pt, às 19h, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 RUA.pt, e às 21h, na Rádio Castrense, Baixo Alentejo, 93.0 RadioCastrense.net, estas últimas em Portugal, obviamente. Para continuar, um dos dois trabalhos lançados no último semestre de 2010 por Dan Melcher and Das Menace, este Visionary Pangs. You're a love thug. You're a love, I'm your mug. I'm your mug. I ask you how high. Jump. When you say jump, you're a love thug. You're a love thug. I'm your mug. I'm your mug. I'm a trainee. I'm a trainee. You're my boss. You're my boss. I've got to please you. Whatever the cost, I'm a trainee. I'm a trainee. You're my boss. You're my boss. this. Oh, it's a cliche. I'm not gonna try to sell my soul to the devil. I don't like the stuff he makes you play. Singing, oh, Lord, Lord, I don't like Buddy Guy. Dan Melchior, de um dos seus dois trabalhos, no caso específico Visionary Pangs, Dan Melchior and Das Menas, melhor assim, Lothsag e Black Dog Barking. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Dakante sawe nakante korobo anato file jamale yuba domili takundo etinye kafosa sigatula begatitola. Dakante sawe nakante korobo anato file jamale yuba domili takundo etinye kafosa sigatula begatitola. Eyo dakante sawe nakante korobo joni dana pepe kama marti seko bali deko sampele kagira modeka jango pendisi ola epi. Ilha um bebara lá, idalo no chitocola. Ala ni drogo tá, bebe kama bohila. Ala ni globa mi, bebe kafara hila. Teria ni sinia, imo ke ni horonya. Faria ni keleya, imo ke ni kabara. Faria kujuri lá, isemele maula. Ijinginha iereko, kufra ngache alaka. Ima feni yereye, nache hibi yereye. Dakante sawe, nakante korobo. Anda to file jamale yuba. Gomili tabundo e tinye kafosa. Siga tula, pega titola. Dakante sawe, nakante korobo. Anda to file jamale yuba. Gomili tabundo e tinye kafosa. Siga tula, pega titola. Tonyo gome, kudu faula hiji. Eta tura, poti kono tagama. Champa e peso de whisky me parashi. Mie nininga, dante de hiena. Eta tura, tashuma peseua. Chita neve brinque, jane neve botão. Siga tura, peca titola. Da cante saui, da cante corobo. Anda tua filha de amada e uba. Dormile da bunda e tineca força. Siga tura, peca titola. Yo no me cubo, no fa una vera vera. Esta cura, kiringa yo fui mao. Kie jiniga, dante jiena. Esa duda, hale te jiniga. O trio do Malis Mods, num álbum tão bem assim intitulado e com a produção de Manu Chao. Dakan. Sons do final de mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar, até ao fim um pouco ainda do excelente álbum Easy Wonderful dos Gusser. Estamos de volta para a semana, no mesmo local, à mesma hora, até lá. Grab a hold.